pôde parar para você. Vi que a distância era pouca demais. Eu corria 120 quando você acenou. Da próxima vez eu vou lhe levar. Tem que dar aceno que eu possa avistar. De uma longa distância, pra me poder frear. Segundo caminhão.